Levante seus braços. Diga comigo: eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Bendito seja o Senhor. Sabe, canta. Eu te adoro, canta. Eu te adoro.